fase vai passar. Sei que Deus vai me honrar, e o que Ele reservou pra mim, ninguém vai roubar. Cada pedra lançada fortalece a minha fé. Não desisto, pois meu Deus não desistiu de mim. Eu sei, um lugar de honra, um lugar de exaltação. Podem duvidar, até me afrontar, mas da minha bênção eu não abro mão. Um lugar de honra, da minha bênção eu não abro mão, não abro mão. Essa fase vai passar, sei que Deus vai me honrar, e o que Ele reservou pra mim vai roubar.